Canção para os Aflitos. Hoje eu quisera compor uma canção, acordar um rouxinó na solitária garganta dos aflitos, plantar uma rosa no céu ou nas águas anônimas dos rios em silêncio. Quisera fazer descer uma ponte de plumas e de pétalas ao chão férreo das agonias alheias, despertar os corações para a vida e para o amor. Entanto, há muitas cruzes e sabres dispersos nos caminhos, e os homens estão distantes. Seus olhos estão perdidos entre a rosa que nasce e o mar que se aniquila sob o peso das algas e das ondas. Ah, por que não se alumia a lágrima dos que se vão sofrendo? Dos que lutam desesperadamente em busca de uma árvore, no rastro de uma sombra, de uma estrela qualquer. Em verdade, é preciso acordar as mãos para salvar alguém. Molhar os dedos no sangue amargo da terra, no suor dos infelizes, na luz abandonada nas ruas esquecidas.